Nosso tema dessa noite é valorizando a vida. E valorizar a vida, numa maneira bastante ampla da gente perceber, seria o reconhecimento de Deus. Quanto mais próximos a isso a gente estiver, mais a gente passa a valorizar a vida. Porque valorizar a vida não é apenas os cuidados com o nosso corpo, os cuidados com a nossa alimentação, com as nossas atividades físicas, com a nossa saúde de uma maneira geral. É muito mais amplo do que isso. Valorizar a vida é perceber a nossa necessidade de paz, de harmonia, de equilíbrio. E isso tudo a gente cultiva, essas coisas não caem do céu, como muitos de nós podemos imaginar ou achar que as coisas acontecem por milagres ou mágicas. As coisas devem ser feitas através do esforço individual. Por isso que a gente vê tantas diferenças no nosso mundo, pelas vontades que a gente desempenha através das nossas ações e principalmente nos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento ele é bastante livre, muitas vezes, do nosso controle. E através dessa liberdade, ele ganha espaço, e indo muitas vezes por caminhos que nós, talvez conscientemente, não desejaríamos. Então, esse controle mental, para que depois ele possa ser aplicado nas nossas atitudes, também é uma valorização da vida. Quando a gente pensa nessa valorização, a gente tem que entender o ser humano como um ser espiritual. A gente vive muito focado na questão material, na questão do corpo, na questão física, mas todos nós somos seres espirituais, que estamos nesse momento encarnados com este corpo que nós temos, com essas características que nós trazemos nesse momento. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós representamos muito mais do que isso. E é esse que deve ser o nosso foco. Os nossos cuidados maiores devem ser para o espírito, que acaba também se refletindo na questão física. Muitas vezes nós percebemos o sentido inverso dessa saúde, que são as doenças. Nós nos percebemos doentes de diversas enfermidades, que nada mais é do que uma somatização física de um problema, muitas vezes, que é psicológico, emocional ou até mesmo espiritual. Então, trabalharmos nesse sentido, nós estamos também trabalhando para a questão da saúde física. E quando a gente pensa nessa valorização, a gente deve começar a se humanizar um pouco mais para poder perceber que ao nosso redor, no mundo em que a gente está, até dentro da nossa casa mesmo, existe muita bondade, muita beleza, e que muitas vezes a gente não reconhece. Por ser um ato, um fato tão costumeiro no nosso dia a dia, tão comum, que a gente acaba não percebendo quanta beleza e quanta bondade existe ao nosso redor. E muitas vezes a gente acaba percebendo o que tínhamos quando nós perdemos. Então, que a gente não precise perder as coisas para tardiamente pensar em dar valor a elas. A gente pode acalmar o nosso ser desse movimento em que a gente está se colocando. A gente não está colocado, a gente está se colocando nesse movimento, nesse turbilhão do nosso dia a dia. São escolhas nossas que nos colocam em determinadas situações. Mas a gente precisa fazer o movimento também inverso, de acalmar, para poder perceber essas belezas, essa criação de Deus ao nosso redor. E está em tudo. Não existe o mal. O que existe é a ignorância. O que existe é a falta de aplicar o bem para que ele possa, sim, aparecer, talvez, mais visivelmente aos nossos olhos. Quando a gente pensa nessa humanização, a gente precisa identificar em nós a nossa luz, as coisas boas, as nossas virtudes e as nossas sombras, usando um termo, uma metáfora. A gente conseguindo identificar isso, o que, que a gente passa a fazer? A gente trabalha mais em cima das virtudes, faz com que elas sejam mais utilizadas dentro do nosso dia. E a gente começa a trabalhar no sentido inverso essas sombras, que são as nossas más tendências, os nossos vícios. A gente conseguindo identificar isso, a gente passa a diminuir progressivamente esse lado sombrio. A sombra nada mais é do que a falta de luz, não é? Então, quando a gente começa a jogar luz em cima, a gente começa a clarear alguma coisa. A gente começa a fazer com que a sombra desapareça. E dentro de nós é a mesma coisa. Nós temos os espaços que a gente vai deixando muitas vezes vazios ou ociosos, ou como foi dito no outro dia, através da nossa comodidade, a gente acha que não vai acontecendo nada, que é simplesmente o fato de protelar alguma coisa, deixar para amanhã. Mas enquanto a gente está fazendo isso, algumas outras coisas vão tomando esses lugares. Essas atitudes, elas têm uma raiz bastante profunda. Então, nós temos que também combatê-las. E aí, nessa nossa intenção, dessa compreensão de quem nós somos, a gente tem o Espiritismo, que ele vem até nós com mensagens, com os textos, com as explicações do como funciona toda essa nossa vida, do que nós estamos fazendo, do que nós precisamos fazer. O Espiritismo nos traz uma fé raciocinada. Não simplesmente acreditar em alguma coisa porque ela é escrita e quem escreveu tinha uma ascensão espiritual maior que nós. Nós precisamos entender as coisas que nós fazemos, nós precisamos explicar elas para que a gente possa, sim, acreditar e executar com mais vontade, com mais determinação. Então, a gente sempre coloca os textos evangélicos, o próprio Evangelho de Jesus e as explicações que ele tem, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos clareia várias situações. E a gente sempre cita que ele é tão atual como quando foi escrito, porque nós ainda temos essa necessidade de compreensão e de mudança. E a gente pensa, no que nós baseamos as nossas escolhas? O que nós valorizamos? O que nós valorizamos ou o que nós deixamos para trás? Muitas vezes a gente se percebe pensando em coisas negativas, em coisas que não nos auxiliam em nada, coisas que nos colocam medo, coisas que nos amarram, que não nos deixam muitas vezes executar aquilo que a gente gostaria. Então a gente pensa, quais são esses meus valores? O que, que eu estou focando a minha energia? Como eu estou gastando o meu dia? Como eu estou talvez até desperdiçando a minha vida nesse momento? Então, como eu disse, a gente não precisa esperar perder para reconhecer. A gente pode fazer isso. Tirar o tempo e se dedicar ao nosso interior, a nos conhecermos melhor, para podermos, então, valorizar a vida. Valorizar a vida no sentido de fazermos as coisas que achamos que são as certas e demonstrarmos, assim, que estamos realmente valorizando, que estamos aproveitando essa oportunidade, que estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer. Nós temos oportunidades todos os dias, e a mais próxima de nós é dentro da nossa casa, onde nós temos pessoas que nós precisamos aprender a conviver, pessoas que muitas vezes precisam de nós para alguma coisa, seja lá ela um conselho ou algo bastante prático. E qual é a nossa postura frente a esses acontecimentos? Nós estamos disponíveis ou nós não estamos disponíveis aos outros? Então, tudo na vida se movimenta através do questionamento que a gente vai fazendo. Através do questionamento, a gente vai jogando luz em cima dessas sombras. A gente vai percebendo que algumas coisas podem ser diferentes, que algumas coisas precisam ser diferentes. E através dessa postura, a gente vai melhorando. A gente vai acreditando e vamos nos tornando melhores. Se a gente pensar na vida, sob qualquer aspecto que ele tem, ela é uma dádiva de Deus. É uma oportunidade que ele nos dá de sucessivamente estarmos aqui, voltarmos aqui com aqueles espíritos simpáticos, alguns não simpáticos, para que a gente possa se acertar, que a gente possa realmente caminhar em direção ao que precisa.